A editora Plug me apresenta 12 Semanas para Mudar uma Vida, de Augusto Cury. Livro original da editora Academia de Inteligência. Leitura de Leda Nagli. Capítulo 1. Ser autor da sua história. O resgate da liderança do eu. Primeira lei da qualidade de vida. Primeira semana do Pike. Ser autor da sua história é ser, primeiro, capaz de reconhecer a grandeza da vida e da história fascinante que cada ser humano possui inscrita em sua memória. Segundo, capaz de construir e seguir metas claras, não ter uma vida sem direção. Terceiro, capaz de fazer escolhas para atingir suas metas, ter consciência de que toda escolha implica perdas e não apenas ganhos. Quarto, capaz de tomar decisões e corrigir rotas sociais, profissionais e afetivas. Quinto, capaz de reconhecer seus limites, falhas, atitudes incoerentes, reconhecer suas doenças psíquicas, ter consciência de que o pior doente é aquele que nega a sua doença. Sexto, capaz de não desistir da vida, mesmo diante das perdas, dificuldades, decepções, acreditar sempre na vida. Sétimo, capaz de ser transparente, não se esconder atrás do sorriso maquiado, posição social, conta bancária. Oitavo, capaz de ter domínio próprio, não ser controlado pelo ambiente, circunstâncias e conflitos internos. Nono, capaz de liderar a si mesmo, antes de liderar o mundo de fora. Décimo, capaz de treinar sua inteligência para viver todas as leis da qualidade de vida deste programa. Quem vive essas leis, conquista todas as demais características. A vida, grandiosa, belíssima e indefinível. O Pike é um projeto que clama no coração do ouvinte para mostrar que cada ser humano possui uma rica história que contém lágrimas, alegrias, falhas, coragem, timidez, ousadia, insegurança, sonhos, sucessos, frustrações. Chora, sente-se frágil, sofre solidão ou tem uma reação ansiosa. Você é um ser humano complexo. A última fronteira da ciência é desvendar a natureza da energia psíquica e os segredos da nossa inteligência. Você admira o mundo das emoções construído no âmago da sua psique ou alma? Nossa espécie tem o privilégio de ser uma espécie pensante entre milhões de espécies na natureza, mas infelizmente ela nunca honrou adequadamente a arte de pensar. As discriminações que sempre mancharam nossa história são um testemunho evidente de que não honramos essa fascinante arte. Infelizmente, pela falta de compreensão do espetáculo da vida e dos segredos que nos tecem como seres que pensam, sempre nos dividimos. A paranoia de querer estar um acima do outro e as guerras ideológicas, comerciais e físicas são reflexos de uma espécie doente e dividida. Não percebemos que no teatro da nossa mente somos todos iguais. Não somos judeus, árabes, americanos, brasileiros, chineses. Somos seres humanos, pertencentes a uma única e fascinante espécie. Temos diferenças culturais, mas os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos e transformam a energia emocional são exatamente os mesmos em cada ser humano. Por isso, toda discriminação é desinteligente e desumana. Todos somos artistas no teatro da vida. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas se apaixonar pela vida e pela espécie humana são condições fundamentais para se ter alta qualidade de vida e sabedoria. Por favor, lembre-se sempre disto. A vida que pulsa dentro de nós, independente de nossos erros, acertos, status e cultura, é uma joia única no teatro da existência. Cada ser humano é um mundo a ser explorado, uma história a ser compreendida, um solo a ser cultivado. É uma atitude irracional valorizarmos alguns artistas de Hollywood, políticos e intelectuais, e não valorizarmos, na mesma estatura, nossa indecifrável capacidade de pensar. Afinal de contas, todos somos grandes artistas no anfiteatro da nossa mente. Que espécie é essa em que alguns são supervalorizados e a maioria é relegada ao rol dos anônimos? Isso é uma mutilação da inteligência. Muitos podem não ter fama e status social, mas para a ciência, todos somos igualmente complexos e dignos. A rainha da Inglaterra nunca teve mais valor nem mais complexidade intelectual do que um miserável das ruas de Londres. Einstein e Freud não tiveram mais segredos psíquicos do que um faminto do terceiro mundo. Essa é uma verdade científica. Quando você lê sua memória em milésimos de segundos e escolhe, sem saber como, as informações em meio a bilhões de opções em seu inconsciente para construir uma única ideia, você está sendo um grande artista. Você crê nisso? Supervalorizar uma minoria de intelectuais, artistas, políticos, empresários pode ser tão traumático quanto discriminar. Respeitar e tomar algumas pessoas como modelo é saudável, mas supervalorizá-las bloqueia nossa inteligência e capacidade de decidir. Hitler foi supervalorizado. As consequências foram trágicas. A primeira grande lei da qualidade de vida do programa PAIC é ser autor da sua própria história. Para ser autor da sua história, é necessário, primeiramente, enxergar a grandeza da vida e nunca se diminuir, se inferiorizar ou ter pena de si mesmo. Em segundo lugar, deve ter consciência de que na essência psíquica somos iguais e nas diferenças nos respeitamos. Em terceiro lugar, deve aprender a resgatar a liderança do eu para ser líder de si mesmo. Vejamos. O resgate da liderança do eu. Muitos confundem o significado do eu. Mesmo nas teorias psicológicas, há uma carência de definição adequada. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, o eu representa a nossa consciência crítica, nossa vontade consciente e capacidade de decidir. O eu é a nossa identidade. O eu não são meros pensamentos ou emoções. O eu é a nossa capacidade de analisar as situações, duvidar, criticar, fazer escolhas, exercer o livre-arbítrio, corrigir rotas, estabelecer metas, administrar as emoções e governar os pensamentos. Estudaremos em outros capítulos que é possível produzir pensamentos e emoções sem a autorização do eu. Esse fenômeno, que ocorre com frequência, é um dos mais complexos da mente humana. Quantas vezes pensamos o que não queremos e sentimos o que não queremos? Você tem pensamentos que roubam sua tranquilidade? Um eu doente, sem estrutura e maturidade, é indeciso, inseguro, instável, impulsivo, ansioso, escravo dos pensamentos e das emoções destrutivas. Mesmo intelectuais, executivos e líderes sociais podem ter um eu doente ou imaturo. Eles podem ser ótimos para tratar de problemas externos, mas não para resolver problemas internos. Quando são contrariados, criticados ou atravessam perdas, têm reações agressivas ou sofrem excessivamente. Nossa história, arquivada na nossa memória, é a caixa de segredos da nossa personalidade. Ninguém é autor sozinho da sua história. Somos construídos e construtores da nossa personalidade. Somos construídos pela carga genética e pelo ambiente educacional e social, representados pelos nossos pais, professores, amigos, colegas, escola, televisão, esporte, música, uso da internet. Somos construtores da nossa personalidade através da liderança do eu. A cada ano, milhões de pensamentos e emoções são registrados na memória, tecendo complexas redes de matrizes. pouco a pouco, essas matrizes preparam a formação do eu. Quando uma criança começa a pedir, por exemplo, água à sua mãe, o seu eu começa a dar grandes saltos, pois ela constrói uma cadeia de pensamentos que expressa, ainda que parcialmente, a consciência da sede do outro e de que sua necessidade será atendida. A produção de um pequeno pensamento como esse parece muito simples, mas representa um fenômeno tão complexo que milhões de computadores interligados jamais conseguirão realizar. Os computadores nunca terão a consciência da existência, estarão sempre mortos para si mesmos. Na adolescência, o eu deveria estar razoavelmente alicerçado. Na vida adulta, ele deveria estar estruturado a tal ponto que deveria assumir plenamente a capacidade de liderança do próprio ser. O grande problema é que a maioria das pessoas não desenvolve um eu crítico, lúcido, coerente, capaz de tomar decisões certas na hora certa. Assim, ele nunca se torna autor da própria história. Afinal de contas, o que é ser autor da própria história? Se considerarmos a mente humana como um grande teatro, é possível afirmar que, devido à fragilidade do eu para atuar dentro de si, a maioria das pessoas fica na plateia assistindo passivamente a seus conflitos e misérias psíquicas encenadas no palco. Precisamos sair da plateia, entrar no palco dos nossos pensamentos e emoções e dirigir a nossa história. As teorias psicológicas que dizem não ser possível mudar a personalidade do adulto estão cientificamente erradas nessa área. É mais fácil mudar a personalidade das crianças porque as matrizes da sua memória estão abertas, mas o adulto também pode sofrer transformações substanciais. Cada vez que você pensa e registra esse pensamento, sofreu uma pequena, micro mudança. Pensar é transformar-se. O problema é que podemos mudar para pior. Devido ao volume de ideias perturbadoras, muitas pessoas deixam pouco a pouco de ser alegres, livres, motivadas, singelas, ousadas. Em qualquer época da vida, podemos adoecer se não trabalharmos nossas perdas, decepções, crises. O que você faria se a relação com as pessoas que você ama estivesse em crise? Se o encanto pela vida estivesse se dissipando? E o prazer pelo seu trabalho estivesse se esgotando? Lutaria para reconquistar o que mais ama? Ficaria paralisado na plateia pelo medo e dificuldades ou entraria no palco e resolveria ser autor da sua história? Eu espero que você entre no palco, pois ninguém pode dirigir por você a peça da sua vida. O projeto Pike não é dirigido para heróis, nem para pessoas perfeitas, pois eles só existem nos filmes e na literatura. Ele é dirigido para pessoas que analisam sua história e têm consciência de que precisam ser mais tranquilas, pacientes, tolerantes, menos ansiosas e estressadas. Apesar de o funcionamento da mente humana ser de indescritível beleza, a personalidade adquire conflitos com facilidade, complexo de inferioridade, timidez, fobias, medos, depressão, obsessão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, rigidez, perfeccionismo, insegurança, impulsividade, preocupação excessiva com o futuro e com a imagem social. Alguns são controlados pelos seus traumas do passado, outros pelas decepções do presente. Uns resolvem com facilidade suas dificuldades, outros perpetuam suas doenças psíquicas por anos ou décadas. Não aprenderam a intervir no seu próprio mundo. Quando necessário, deve-se fazer um tratamento psicológico e médico sem culpa e com motivação e consciência. Entretanto, nunca devemos esquecermos de que devemos ser os atores principais do tratamento. O eu é o grande agente de mudança. Nunca conheci alguém plenamente saudável. Pessoas calmas têm seus momentos de impaciência. Pessoas tranquilas têm seus momentos de ansiedade. Pessoas lúcidas têm seus momentos de incoerência. Todos precisamos de ajuda em alguma área de nossa personalidade. Vivemos em sociedades livres, mas nunca houve tantos escravos no território da emoção. Escravos da ansiedade, impulsividade, medo, intolerância, timidez, irritabilidade, estresse, preocupações com o amanhã, excesso de atividades. Na minha opinião, os educadores são os profissionais mais importantes da sociedade, apesar de a sociedade não os valorizar. Todavia, o sistema educacional tem cometido alguns erros gravíssimos ao longo dos séculos. Ele nos tem preparado para trabalhar no mundo de fora, mas não para atuar no mundo de dentro. Os professores conhecem as partículas atômicas que nunca viram, mas não conhecem quase nada sobre o funcionamento da sua mente. Milhões de pessoas nunca aprenderam que podem e devem gerenciar seus pensamentos e emoções. Como serão líderes de si mesmas se não se conhecem minimamente? Como evitar que tenham transtornos psíquicos se não têm ferramentas para se defender ou se resolver? Muitos investem toda a sua energia na sua empresa ou na sua profissão. Tornam-se máquinas de trabalhar, workaholic. Não investem na sua tranquilidade, no seu prazer de viver, nem nas suas relações. São admirados socialmente, mas têm péssima qualidade de vida. Empobreceram no único lugar onde não podemos ser miseráveis, no teatro da nossa mente. São ansiosos, irritados, inquietos, insatisfeitos. A maioria deles promete para si que corrigirá seus caminhos, mas nunca os corrige. Por fim, alguns morrerão e se tornarão os mais ricos e bem-sucedidos de um cemitério. Triste história. Que característica da sua personalidade ou postura de vida você tem tentado mudar, mas não tem conseguido? Você pode adiar muitas coisas na sua vida, mas não a decisão de ser autor da sua própria história. Afinal de contas, a vida é um grande livro. É sua responsabilidade escrever os seus textos. O mestre dos mestres da qualidade de vida. Enxergando a grandeza da vida. O mestre dos mestres viveu intensamente a primeira lei da qualidade de vida. Ele foi autor da sua história no sentido mais pleno. Compreendeu, como nenhum outro pensador da história, a excelência da vida. Cada ser humano, independente dos seus erros, era para ele uma joia única no palco da vida. Nós desistimos de quem nos decepciona. Para ele, ninguém era incorrigível. Teriam tantas chances quantas fossem necessárias. Em outros capítulos, estudaremos que até seu traidor e seus carrascos foram tratados com uma gentileza ímpar. Mesmo sendo frustrado pelas pessoas, jamais desistiu delas. Ele cria que valia a pena investir em cada ser humano, ainda que a sociedade quisesse eliminá-lo como lixo social. Por exemplo, as prostitutas em sua época eram trazidas até a praça pública e mortas. As vestes de cima eram rasgadas, os seios ficavam à mostra e, sob clamores de compaixão inaudíveis, eram apedrejadas. A cena era chocante. Como sempre na história, em particular nos dias atuais, a violência atraía grande audiência. Gemidos de dor, traumas, hematomas e hemorragias compunham a melodia angustiante dessa pena capital. A sociedade concorria para ver o episódio. Tentar defender uma prostituta era loucura. Era inscrever-se para sofrer o mesmo pesadelo. Entretanto, para nossa surpresa, Jesus tinha a coragem e o desprendimento de correr risco de morrer por elas, mesmo que não as conhecesse. O mestre da vida conseguia encontrar ouro escondido na lama. Muitas vezes, não protegemos nem a quem amamos. Alguns pais não conseguem ver a dor dos seus filhos estampada em seus olhos. Só vão perceber que eles estão doentes quando entram em crise. Alguns professores não conseguem perceber que, por trás da agressividade dos seus alunos, existe um grito de uma criança pedindo ajuda. Alguns juízes julgam os réus sem levar em consideração o sofrimento que motivou a ação. A justiça deve ser cega para ser justa, mas jamais deveria deixar de ter coração. O território da emoção de Jesus era diferente. Era irrigado com uma ternura e uma capacidade de compreensão admiráveis. O amor o controlava e o tornava líder de si mesmo. Ele não apenas mostrava uma sensibilidade fenomenal para compreender a dor dos outros e os sentimentos ocultos, mas também uma sólida habilidade para ser autor da sua história nos focos de tensão. Vejamos uma passagem complexa e interessante da sua vida. Liderando a si mesmo no ápice do estresse. Milhares de judeus eram lúcidos e sensíveis. Eles amavam profundamente a Jesus. Mas havia um grupo de líderes, os fariseus, que o odiavam. Tinham aversão pelo seu comportamento afetivo e tolerância. Como Jesus era socialmente admirado, eles precisavam ter um forte álibi para condená-lo sem causar uma revolta social. Depois de maquinar, prepararam uma armadilha psíquica quase insolúvel. Certa vez, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Os fariseus arrastaram-na para um lugar aberto, para o local onde o mestre dos mestres ensinava uma grande multidão. Interromperam abruptamente a sua aula, colocaram a mulher toda esfolada no centro da sua classe ao ar livre. Sob os olhares espantados dos presentes, eles proclamaram de modo altissonante que ela fora pega em adultério e, segundo a lei, teria de morrer. Sutilmente olharam para Jesus e fizeram-lhe uma pergunta fatal. Qual seria o seu veredicto? Nunca haviam pedido para Jesus decidir qualquer questão, mas fizeram essa pergunta para incitar a multidão contra ele e para que, assim, ele fosse apedrejado junto com ela. Sabiam que ele discursava sobre a compaixão e o perdão como nenhum poeta jamais discursara. Se ele se colocasse ao lado dela, teriam como justificar a sua morte. Se condenasse a mulher, iria contra si mesmo, contra a fonte do amor sobre a qual discursava. A multidão ficou paralisada. O que você faria se estivesse sob a mira de um revólver? O que pensaria se estivesse em seus últimos segundos de vida? Ou então, que atitude tomaria se fosse despedido subitamente? Que reação teria se alguém que você ama muito lhe causasse a maior decepção da sua vida? Que comportamento teria se tudo o que você mais valoriza estivesse por um fio, corresse o risco de ser perdido subitamente? Frequentemente, reagimos sem qualquer lucidez nos momentos de tensão. Dizemos coisas absurdas, incoerentes, ferimos pessoas e nos ferimos. O medo, a raiva, a ansiedade nos impelem a reagir sem pensar. Os instintos controlam nossa inteligência. Mestre dos mestres da qualidade de vida estava sob o fio da navalha. O drama da morte rondava, e o que era pior, poderia destruir todo o seu projeto de vida. Os seus opositores estavam completamente dominados pela raiva. A qualquer momento, as pedras seriam atiradas, as cenas de terror se iniciariam. Foi nesse clima irracional que Jesus foi cobrado para dar uma resposta. Todos estavam impacientes, agitados, esperando suas palavras. Mas a resposta não veio. Ele usou a ferramenta do silêncio. Ele nos deu uma grande lição. Revelou que num clima em que ninguém pensa, a melhor resposta é não dar respostas. É procurar a sabedoria do silêncio. Você usa a ferramenta do silêncio quando é pressionado? Nos primeiros 30 segundos em que estamos estressados, cometemos nossos maiores erros. Nunca se esqueça disso. Seus maiores erros não foram cometidos enquanto você navegava nas calmas águas da emoção, mas enquanto você atravessava os vales da ansiedade. São nesses momentos que dizemos palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Jesus voltou-se para dentro de si, dominou sua tensão, preservou-se do medo, abriu as janelas da sua memória e resgatou a liderança do eu. Executou todos esses mecanismos psíquicos sob a aura do silêncio. Foi autor da sua história no momento em que qualquer psiquiatra seria vítima. Pelo fato de ter resgatado a liderança do eu, teve uma atitude inesperada naquele clima aterrorizante. Começou a escrever na areia. Era de se esperar tudo, menos esse comportamento. Seus opositores ficaram perplexos. Somente alguém que é líder de si mesmo é capaz de ter coordenação muscular e serenidade para escrever no momento em que estão querendo assinar sua sentença de morte. Somente alguém que sabe ter domínio próprio e fazer escolhas é capaz de encontrar um lugar de descanso no centro de uma guerra. Ele era livre para escrever ideias em situações em que só era possível entrar em pânico, gritar, fugir. Seus gestos fascinantes e serenos deixam abismada a psicologia. Ninguém sabe o que ele escrevia, mas deviam ser frases de grande conteúdo. Talvez escrevesse algo que demonstrasse a intolerância humana, a facilidade que temos em julgar os outros e a incapacidade que temos de encontrar um tesouro por detrás da cortina dos erros. Talvez escrevesse que o perdão é um atributo dos fortes, a condenação dos fracos. Retirando seus inimigos da plateia e colocando-os no palco. Seus gestos desarmaram seus inimigos. O foco de tensão foi pouco a pouco dissipado. Eles começaram a sair da esfera instintiva, do desejo de matar, para a esfera da razão. Desse modo, como um artesão da inteligência, o mestre dos mestres preparou o terreno da inteligência deles para um golpe fatal. Um golpe que os libertaria do cárcere intelectual. Golpeou-os com uma lucidez impressionante. Disse-lhes: aquele que dentre vós estiver sem pecado, erros, falhas, injustiças, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ele teve uma coragem inusitada ao dizer essa frase. Ela poderia ter sido apedrejada na sua frente repentinamente. Mas ele só fez isso após debelar o foco de tensão emocional deles. Eles ficaram pasmados. Ele os autorizou a atirar pedra nela, mas mudou a base do julgamento. Teriam de pensar antes de reagir. Teriam de avaliar a história deles para depois julgá-la. Jesus fez uma engenharia intelectual que eles não perceberam, pois envolveu processos inconscientes. Ao olhar para o espelho da sua alma para depois condenar a mulher, eles exerceram uma das mais importantes funções da inteligência, colocar-se no lugar dos outros. Assim, tornaram-se autores da sua história, pelo menos momentaneamente. Mergulharam para dentro de si, viram suas fragilidades, reconheceram sua injustiça. Desse modo, saíram da plateia, entraram no palco da sua mente e deixaram de ser vítimas do seu preconceito. Dominaram temporariamente sua agressividade. Saíram de cena, não a mataram. Atitudes como essas revelam uma face desconhecida de Jesus Cristo. Ele não apenas foi o mestre dos mestres da qualidade de vida, mas também o maior promotor de saúde mental de que se tem conhecimento. Provavelmente foi a primeira vez na história que linchadores, sob o controle do ódio, fizeram uma ponte entre o instinto e a razão. Saíram da agressividade cega para o oásis da serenidade. Esse feito foi tão surpreendente que equivale a desarmar um terrorista no momento em que ele está para explodir seu corpo e levá-lo a encontrar uma fonte de sensibilidade dentro de si mesmo. A melhor maneira de desarmar um agressor e abrir o leque de sua inteligência é surpreendê-lo, seja com um silêncio, seja com um elogio, seja com uma atitude inusitada. Muitos assassinatos teriam sido evitados com essas atitudes. Da próxima vez que estiver em situação constrangedora, não se obrigue a dar resposta imediata. Treine ser amigo do silêncio. Os discípulos de Jesus estavam controlados pelo medo e pela ansiedade. Se a pergunta fosse dirigida a eles, talvez tivessem ordenado que exterminassem a mulher. Mas eles viram seu mestre navegar nas águas da emoção e ser líder de si mesmo em situações limite. Aprenderam a perceber que o maior líder é aquele que lidera seu próprio mundo. Aprenderam que a agressividade, a falta de compreensão e a crítica impensada são os alicerces dos frágeis. Aprenderam a vacinar-se contra a discriminação e a valorizar a vida como um espetáculo insubstituível. Se a humanidade vivesse 10% das ferramentas e princípios sobre os quais o mestre dos mestres discursou eloquentemente, as guerras, a competição predatória, a violência, as discriminações, os conflitos psíquicos, as crises sociais estariam nas páginas dos dicionários e não nas páginas da nossa vida. A qualidade de vida, a saúde emocional e o desenvolvimento da inteligência dariam um salto sem precedente. Os povos o têm admirado ao longo dos séculos, mas não têm respirado as suas palavras e recitado as suas poesias. Painel 1. Pontos sugeridos para reflexão e discussão. Não tenha medo de trocar experiências, chorar e contar suas dificuldades. Primeiro, a vida é uma joia única no teatro da vida. Todos temos uma rica história. Você tem investido em qualidade de vida ou tem sido uma máquina de trabalhar? Qual o valor real que você dá para a sua vida e para as pessoas que ama? Segundo, toda discriminação é desinteligente. Você sentiu ou se sente inferior às pessoas? Terceiro, resgatar a liderança do eu é tomar decisões conscientes. O que mais o perturba no teatro da sua mente? Que decisões você tem adiado na sua vida? Quarto, um eu frágil não é o autor da sua história, não tem metas, objetivos, não intervém dentro de si mesmo, perpetua suas misérias psíquicas. Você é irritado e ansioso? É impulsivo e intolerante? Cobra demais de si? Cobra excessivamente das pessoas? Que características da sua personalidade você deseja superar? Quinto, o amor era o fundamento da sabedoria do mestre dos mestres. Quanto você ama a vida? Sexto, o mestre dos mestres usava o silêncio para pensar antes de reagir e resgatar a liderança do eu. Você usa o silêncio nas situações tensas? Você consegue ter domínio próprio e surpreender seus colegas de trabalho e seus familiares quando eles o decepcionam? Painel 2. Exercícios para a prática diária. Primeiro, faça um relatório das características da lei e seja autor da sua história, descritas no início deste capítulo, que você precisa desenvolver. Segundo, faça um relatório das decisões que você tem adiado e que precisam ser tomadas. Terceiro, treine aprender a pensar antes de agir. Treine usar a ferramenta do silêncio nos focos de tensão. Quarto, todo ser humano, quando constrói um pensamento, é um grande artista, ainda que viva no anonimato. Jamais se sinta inferior às pessoas. Quinto, nunca desista das pessoas que você ama e nunca desista de si mesmo. Sexto, não seja escravo dos seus conflitos. Tenha um eu lúcido e crítico que sabe o que quer. Exercite diariamente sair da plateia, entrar no palco da sua mente, ser líder de si mesmo. Resgate a liderança do eu. Sétimo, enfrente com dignidade suas dores, dificuldades, angústias, humor triste, pensamentos negativos. Não tenha medo de suas mazelas psíquicas, mas sim receio de ser omisso, de não ser autor da sua história. Faça um relatório dos seus exercícios durante a semana. O que praticou e qual foi o resultado?